machucar os corações. Vamos cantar, vamos cantar. Você acha que eu tô chato? Chata esse sentimento aqui. Se você acha que eu tô falando alto, preciso ouvir ela gritar. E aí, Tabaraba, e aí, Tabaraba? Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex, mas sou compartilhando mágoa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex, mas sou compartilhando mágoa com vocês. E aí? Eu sou é muito foda de Natal. Tem que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda de natar aqui. Você devia era me aplaudir. Bruno Limo, mais jornada do Brasil. Portal do Marrocha. Fechou as produções para meu parceiro Valdélio. Luiz Mário Turismo. Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex, mas sou compartilhando mágoa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando. Eu quero ver os cachaceiros, só os cachaceiros. Vem! E deixe. Pra me mandar baixar o som, tem que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda de ainda tá aqui. Deixa eu beber, deixa eu chorar. Pra me mandar baixar o som, tem que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda. Você devia era me aplaudir. Vamos encher a cara de cachaça, meu povo lindo. Fala, meu parceiro, doutor.